Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, pouco mais de 50 dias nos separam, né, do dia 5 de outubro, onde nós vamos ter aí a escolha para deputado, aqui em Brasília, deputado distrital, nos estados, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, né? É a hora de a gente examinar os candidatos, olhar um por um, ver o que cada um fez. Porque quem não tem passado não tem futuro não, viu? Tem gente que é político há muitos anos e não tem o que apresentar. Chega na hora com as mesmas conversas fiadas, se preste atenção. Se o sujeito já é político, peça para ele falar o que, que ele fez. Porque esse negócio de dizer eu vou fazer, tem que dizer não, eu vou fazer porque eu já fiz. Aí veja o que, que ele já fez. Se ele fez, você reelege. Se ele não fez, você dá um cartão vermelho para ele, viu? Dia 5 de outubro você vai mudar o Brasil com seu voto, tá bom? A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Bruno e Gaspar. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tião Carreiro e Pardinho. A frase irretocável do presidente do Uruguai, José Mojica. A oração de hoje é a oração do poder. Uma bela de uma oração, né? E hoje tem lançamento nacional, meu amigo Paulo Debete, com a música Lágrimas de Mel. E a dica, você já viu falar muito que é estupro de homem com a mulher. Você sabia que o contrário também? Namorar rapaz de 13 anos da cadeia, tá? Você aí que gosta de uns rapazinhos novinhos, namorar rapaz de 13 anos da cadeia, essa é a dica de hoje, viu? Você lembra desta? Silveira e Silveirinha, essa aqui o Serginho Machado, se estiver escutando, vai tomar umas 38 cachaças, né? A sugestão do beijar traz Bruno e Marlon. Eu começo trazendo aí Tom Kleber, da janela do seu quarto. Foi tão linda aquela noite com você, amor, eu não consigo te esquecer. Estou aqui olhando o teu retrato, estou sofrendo a ponto de enlouquecer. Amor, se você não vem me ver, hoje eu bato na janela do teu quarto. Foi tão linda aquela noite com você, amor, eu não consigo te esquecer. Estou aqui olhando o teu retrato, sofrendo a ponto de enlouquecer. Amor, se você não vem me ver, hoje eu bato na janela do teu quarto. Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só em um só desejo. Tô com pena do meu coração, tá batendo tum-tum-tum de paixão, tudo porque eu não te vejo. A saudade no meu peito aumenta a dor, bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta a dor, bate coração, tum-tum-tum de amor. Eita saudade. Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só em um, um só desejo. Eu tô com pena do meu coração, tá batendo tum-tum-tum de paixão, tudo porque eu não te vejo. A

fazia meu carro voar quase sem enxergar. Eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro, insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Bruno e Marlon com a participação do Gini Geno, Mas Esse Amor Não Morreu. Essa música está fazendo o maior sucesso por aí. Essa é a importância da divulgação. Você torna uma música que não é conhecida, de repente, né, o povo gosta e começa a tocar. Se você está começando a sua carreira e quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, é só ligar para o Flávio Bejar, 61998136601. No próximo bloco, Silveira e Silveirinha, Rafael Silva e Sula Mazurega. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No nosso tempo de menino lá em Coromandel, de adolescente, tinha umas duplas que faziam grande sucesso, né? Tunico e Tinoco, aquelas duplas mais antigas, Jacó e Jacozinho, né? Tinha um Carreiro e Pardinho, as grandes duplas do passado. E tinha uma dupla que cantava chorado demais da conta, que o Serginho Machado, o Dr. Nivaldo, aquela turma, né? O Vandinho, o Tony Eustáquio, aquela turma... Gostava demais de escutar, a gente, menino, tomava lá umas cachaças e cantava chorado, né? E eu vou recordar com muita saudade essa canção. Você lembra desta? Silveira e Silveirinha, Alma Vazia. Que eu vou cantando para esquecer.

Nossos olhos chamam por nós dois. Há tempo que vivemos na ansiedade, na hora de dormir queremos nos despir, e os corpos estão cheios de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos seus. Nossos olhos chamam por nós dois. Há tempo que vivemos na ansiedade, na hora de dormir queremos nos despir, e os corpos estão cheios de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos seus. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nos beijos teus, ser o dono dos desejos seus. Sula Mazureg, Mato Grosso e Matias, quero ser seu dono. No próximo bloco, a gente vê muito falar, né? E esse negócio de jeito mais velho, namorar com menina mais nova, aí é estupro de vulnerável e tal. Você sabia que o contrário é verdade também? Se a mulher namorar um menino de 14 anos para baixo, 14, 13 anos, também é considerado estupro de vulnerável? Você sabia disso? Namorar rapaz de 13 anos dá cadeia. Já, já eu vou te contar essa história. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, eu quero chamar a atenção das mulheres, porque a gente vê muito falar estupro, né, de homem com mulher. E a lei brasileira é muito forte nesse aspecto, quando ela diz que se uma criança de 14 anos, abaixo 14, 13, 12 anos, mesmo se ela quiser fazer sexo com adulto, mesmo com a vontade da menina, é considerado estupro de vulnerável. E é um crime bárbaro, né? E a coisa não é brincadeira, não. Quando a lei pega, não é brincadeira, não. Agora, eu vou dar uma dica que muita gente não sabe. Se for uma mulher maior de idade com uma criança de 14 anos abaixo, também é considerado estupro de vulnerável. O crime disposto no artigo 217-A do Código Penal tem assim a sua redação. No artigo 217-A escreve assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. O texto é claro. Se a mulher, no caso, sujeito ativo do delito, tinha ciência da idade do garoto, que é o sujeito passivo, e ainda assim mantivesse conjunção carnal. Conjunção carnal é o fuco-fuco, viu? Estaria praticando o delito. A lei 12.015/09, que alterou a redação do então capítulo dos crimes contra os costumes para dos crimes contra a dignidade sexual, teve justamente o objetivo de dar opção às pessoas

abre o jogo comigo. Não sou criança que apronta pra ficar de castigo. Estou mais de 24 horas no congelador. Jamais passamos tanto tempo sem fazer amor. Chega de ficar zangada, deixa que eu consiga te levar no meu abraço pro nosso tatame. Me devolve essa doçura, meu amor, se liga. Tô nem gosto, tô carente, por favor me ame. Quem reprime uma vontade, a paixão. Você me ama. Lançamento nacional, Paulo Debétio, Lágrimas de Mel. No próximo bloco, eu vou trazer uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário de Bel de Paula, doutor Carlos Sobrinho, meu compadre, meu amigo, desembargador federal, aposentado, meu amigo, meu vizinho aqui de Brasília, a Graça Alves, Aline Gomes, Agnaldo Algodão e o Childerico Alencastro Carvalho, todos fazendo aniversário hoje. E você que também está comemorando idade nova, muita paz, muita luz, muita saúde, muita sabedoria e principalmente muita tranquilidade, muita paz e muito amor na sua casa. Eu vou trazer a oração. Antes, deixa eu mandar um recado aqui. O Chico Pérez, Cleiton, quase todas as noites eu tenho acordado por volta das 4 horas da manhã e o sono não volta mais. Então eu pego o meu celular, ligo o rádio, coloco os fones de ouvido para não incomodar ninguém e começo a ouvir a Boa Vista FM 96,5 de Paracatu. Certo dia me deparei com o programa do senhor Cleiton Aguiar, com fala de gente simples, carismático e boas músicas, com jeito e perfil de locutor AM, que há tempos atrás não fazia parte das FMs. Graças a Deus mudaram isso. Locutor do estilo do José Fernandes, locutor desta FM 96,5, meu amigo, e Eustáquio de Castro, vulgo Fufuca, locutor da FM 87,5, também de Paracatu, que acabei encantando e curtindo muito. Daí, todas as vezes que a insônia das 4 horas bate, estou eu aqui sintonizado no Cleiton Aguiar até as 5:30 da manhã. É o Chico Pérez. Chico, um abração para você, rapaz. Muito obrigado, viu? Você sabe que é incrível, viu, Chico? Das 600 e poucas emissoras de rádio que transmite o meu programa, 95% são de emissoras FM, né? E eu sempre achei que o dia que alguém tivesse essa ideia de colocar na FM um programa no estilo da AM, ia dar o maior resultado. E a prova disso, graças a Deus, é a grande audiência do nosso programa nas emissoras de rádio de todo o Brasil. Um abração para você, viu, Chico? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Eu vou trazer agora uma oração poderosa. Essa aqui é oração poderosa, por isso é que chama oração do poder. Isso aqui, se você puder fazer essa oração no início de cada manhã, seu dia com certeza vai ser diferente, viu? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus, Senhor de toda força e de todo poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso da tua assistência, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, esclarecendo meu espírito com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa perceber toda a tua grandeza e a tua presença em mim, soprando teu espírito, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu espírito e a tua voz dentro de mim, ao meu redor e em minhas decisões. No decorrer deste dia,

Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. E digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regado que corta as campinas. Ia aos domingos passear de canoa na linda lagoa de águas cristalinas. E doces lembranças naquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telega tem, e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, pro meu amigo Simval Pereira, lá do Coró, Goiá e Biá, saudade de minha terra. A frase irretocável é do presidente do Uruguai, José Mujica. Há pessoas que adoram o dinheiro e se metem na política. Se adoram tanto dinheiro, que se metem então no comércio, na indústria, ou que faça o que queira, não é pecado. Mas a política é para servir ao povo. É a frase irretocável de José Mujica, presidente do Uruguai. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Bruno e Gaspar, Meu Sorriso é Você. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda terça-feira a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, sempre com entrevistas muito interessantes. E tem a reprise no domingo, às 22 horas. Neste domingo eu vou conversar com o senador por Brasília, pelo Distrito Federal, candidato à reeleição, Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal. Você pode me assistir direto na Rede Brasil de televisão ou pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Bruno e Gaspar, Meu Sorriso é Você. Faço de cego pra não te ver me olhar. Trago marcas de um amor de quem não sabe amar. Cada vez que você me olha, sinto a pele arrepiar. Sentimento tão estranho que não sei como explicar. Minha boca seca, perco a fala e perco o rumo. E quando sem querer me toca, 5000 sensações em um segundo, de repente eu me entrego. E sufoca esse meu medo. Minha alma está perdendo uma chance pra mim mesmo. Vai ser diferente, estou amando novamente. Coração tá me dizendo, dessa vez é pra valer. Vai ser diferente, estou amando novamente. Se antes eu chorava, agora meu sorriso é você. boca seca, perco a fala e perco o rumo. E quando sem querer me toca 5.000 sensações em um segundo, de repente eu me entrego e sufoco esse meu medo. Minha alma está pedindo uma chance pra mim mesmo. Vai ser diferente, estou amando novamente. Coração tá me dizendo, dessa vez é pra valer. Vai ser diferente, estou amando novamente. Se antes eu chorava, agora vai ser diferente, estou amando novamente. Coração tá me dizendo, dessa vez é pra valer. Vai ser diferente, estou amando novamente. Antes eu chorava, agora meu sorriso é você. Se antes eu chorava, agora meu sorriso é você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Bruno e Gaspar, Meu Sorriso é Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, que está à sua disposição de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, é o 61-3352-6994. 61-3352-6994. Você liga, pede a música do Bruno e Gaspar ou o sucesso da sua preferência. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Hoje vocês vão ter o privilégio de ter dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tião Carreiro e Pardinho, Caboclinha Malvada. Caboclinha malvada, não me faça soluçar. Eu já tenho os olhos rasos de tanto chorar. O teu jeitinho parece até passarinho que cantando fica alegre, sempre junto do seu ninho. Eu vivo triste, soluçando no meu pinho. Sou um caboclo desprezado, sem amor e sem carinho. Caboclinha malvada, não me faça soluçar. Eu já tenho os olhos rasos de tanto chorar. O teu desprezo vai matando devagar, roubando a felicidade de quem vive a te gostar. Eu vou embora, vou pra bem longe morar. Eu levo como consolo tua imagem, meu olhar. A Faculdade da Música apresentou os mestres Tião Carreiro e Pardinho, Caboclinha Malvada. Um sucesso do passado e um sucesso do momento. Jorge Mateus, Tempo ao Tempo. Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer.